tradicional. Surgiu um menino que era mesmo infernal. Seus primeiros passos, ainda neném, hey, já foram butinadas na canela de alguém. Conheci um cabelo em forma de guri. Conheci um cabelo em forma de guri. Crescendo o menino, pra escola entrou. De cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, um teco fatal mandou o coleguinha logo para o hospital. Hey! Conheci um cabelo em forma de guri. Conheci um cabelo em forma de guri. Depois da aula, na bola era o tal. Quebrar a vidraça para ele é normal. Mas num belo dia, por perder um gol, botou fogo na casa e depois derrubou. Que cabelo! Conheci um cabelo em forma de guri. Conheci, sai capeta! Um cabelo em forma de guri. Aos 18 anos resolveu namorar, pois seu coração queria se apaixonar. Um lindo brotinho ele conquistou, mas no primeiro beijo os dentes dela quebrou. Conheci um cabelo em forma de guri. Conheci um cabelo em forma de guri. Depois disso tudo conseguiu se casar. O seu casamento não quero lembrar. Saiu da igreja de short e blusão, dizendo a todo mundo que era filho de Adão. Sai da boca! Conheci um cabelo em forma de guri. Conheci um cabelo em forma de guri. Conheci criançada, não deixa isso na canela. Não jogue bola na vidraça. Faça como eu, você com a infância quietinha. Nunca tomei branco no professor.